calçada da cidade, eu esperava a vez, com um sorriso maroto mostrando meu inglês. Olha só, amigo, o que eu tenho pra ti, espaçonave cheia de coisas, vem cá, não vai resistir. Mas ele era verde, com olhos de neon, mal sabia que eu tinha um plano, com meu bom ladrão. Estranhas mercadorias no fundo do meu saco, um humano esperto sempre em busca de um traco. Oh, alienígena, você não vai acreditar, comprei na terra tudo pronto pra faturar. No espaço eu vou vendendo sem parar, mas o ser humano engana até quem vende lá. Ele olhou pra mim com um brilho na visão, essas coisas são boas, fui abduzido em vão. Eu ri por dentro com raiva e ironia, vendendo meu contrabando. É a pura folguinha nessa tecnologia, vai te surpreender. Só produtos falsos, nada pra valer, mas o bicho acreditou, caiu na minha lábia. No espaço não tem ética, só a minha ganância. Oh, alienígena, você não vai acreditar, comprei na terra tudo pronto pra faturar. No espaço eu vou vendendo sem parar, mas o ser humano engana até quem vem de lá. Ele olhou pra mim com um brilho na visão, essas coisas são boas, fui abduzido em vão. Eu ri por dentro com raiva e ironia, vendendo meu contrabando, era pura folguia. Olha essa tecnologia, vai te surpreender, só produtos falsos, nada pra valer. Mas o bicho acreditou, caiu na minha lábia. No espaço não tem ética, só a minha ganância. Oh, alienígena, você não vai acreditar, comprei na terra tudo pronto pra faturar. No espaço eu vou vendendo sem parar, mas o ser humano engana até quem vem de lá. Oh! Enquanto ele ri, eu conto as minhas notas. Esse jogo de gato e rato só mostra nossas rotas. A ironia do cosmos, a fúria em meu peito, um ser de outro mundo, enganado e sem jeito. Oh, alienígena, você não vai acreditar, comprei na terra tudo pronto pra faturar. No espaço eu vou vendendo sem parar, mas o ser humano engana até quem vem de lá. E lá se foi, com sua nave a brilhar, com mercadorias do espaço pronto pra vagar. Na imensidão do céu a lição ficou clara, no jogo do engano a terra é a mais rara. Ei! E lá...